Clube Plantão de Polícia. Um oferecimento Metalúrgica Orpinelli. Antes de fechar negócio, procure Orpinelli. Agilidade, qualidade, bom preço e compromisso com o cliente. Ligue 3541-2226. Plantão de Polícia. 6:02 a Metalúrgica Orpinelli. Antes de fechar negócio, consulte Metalúrgica Orpinelli. Traz a informação e o plantão de polícia. Repórter Corujão, bom dia. Bom dia, mais uma vez, Marcelo Franchosa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fluminense. Vamos trazendo aqui as informações policiais, primeiramente os destaques. Temos aí uma boa apreensão de drogas realizada pela Força Tática da Polícia Militar, ainda na sexta-feira.